Boa noite. Então, gente, contando melhor a minha história, eu me converti mais ou menos com uns 13, 14 anos. E fui para a igreja, minha mãe já era de igreja evangélica, tudo. Eu fui para a igreja, comecei a discipular algumas pessoas, algumas meninas novas, que recém-convertidas. E aí, em uma situação, né? Para todo mundo entender por que que eu me voltei para a área da sexualidade, por que que hoje eu trabalho com sexualidade, eu comecei a discipular uma menina pouco diferente, mas até então eu não sabia, né? Ela começou a desenvolver, no decorrer da caminhada, dos discipulados, ela começou a desenvolver uma dependência emocional fora do comum. Então, ela queria estar o tempo todo do meu lado, ela queria estar na minha casa, ela me ligava o tempo todo, me mandava mensagem, isso e aquilo. Falei, gente, tá estranho isso, né? Mas aí eu orei, falei, Deus, né, o porquê disso? Porque estava me incomodando, né? Não é normal. Aí eu orei, falei, Deus, mostra para mim o que que está acontecendo com ela. Né? Por que que ela tá dessa forma? E aí teve um dia que a gente combinou o discipulado, ela foi na minha casa, desesperada, ela estava transtornada. E aí ela falou assim, olha, Cássia, não dá. Eu falei, não dá o quê? Não, não dá, não dá, não quero mais fazer discipulado com você, não dá certo, tá estranho. Eu falei, então tá, então abre teu coração, me explica o que que está acontecendo. Né? Pode falar. Fique à vontade, né? Abra mesmo o que você está sentindo. E ela falou: Eu acho que eu estou apaixonada por você. Gente, a hora que ela falou isso, a minha casa caiu. Falei: Meu Deus, o que que é isso? O que que eu vou fazer com isso? E eu realmente não entendia, não sabia nada. Apesar de estar dando discipulado, eu tinha pouco tempo de igreja. Então, não sabia o que fazer, como lidar, o que que Deus pensava sobre isso. E aí, na hora, eu falei, tá bom, vou achar outra discipuladora para você. E acabei me afastando também. Mas aquilo, aquela situação me incomodou tanto e ficou no meu coração por um tempo. Aí eu fui para Avalanche. Uma das primeiras aulas da Avalanche foi sobre sexualidade, homossexualidade. E lá eu conheci o coordenador, que era do Ministério de Ajuda daqui de Curitiba. Então, aí eu peguei o cartãozinho dele, guardei na minha Bíblia, mas não achava que ia, enfim, trabalhar nessa área tudo. Aí, trabalhando a questão da sexualidade na minha vida, eu descobri algumas questões, né? Eu comecei a olhar para minha história, para o meu passado, né? Eu nunca tive vivência homossexual, nunca colei o velcro, como falam. Mas eu tive algumas questões na construção da minha sexualidade que não foram saudáveis. Mas aí eu vou falar no ponto que eu quero falar, tá? Então, só para vocês entenderem isso. Gente, a gente vai tentar abordar de tudo um pouco. Como a gente só tem 2 dias, o Diogo comentou, é muito conteúdo para pouco tempo. A ideia é a gente falar um pouco e no segundo semestre fazer mais um seminário para se aprofundar mais, tá? Então vou tentar fazer e falar o básico do básico. Eu pretendo falar hoje sobre sexualidade sadia e pureza sexual, construção da sexualidade, abuso sexual e um pouquinho a introdução da homossexualidade. Daí no dia 12, que é sábado que vem, a Alana e a Lu vão falar sobre masturbação e pornografia, vício sexual, pedofilia e crimes sexuais. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da construção da sexualidade para entender um pouco, né? Como que acontece essa orientação homossexual, bissexual. Mas, assim, eu gostaria que hoje a gente se desarmasse. Se desarmasse mesmo, porque às vezes a gente fala, ah, eu quero ajudar o outro, eu quero ver o outro, eu quero evangelizar, eu quero. Vamos olhar primeiro para a nossa sexualidade. Né? Porque a gente, como igreja, a gente precisa pensar que a igreja precisa estar restaurada. Eu, como corpo de Cristo, eu preciso estar curado para eu poder ajudar quem está. Né? A igreja é um lugar e ela deve ser um ambiente saudável em que as pessoas vêm para ser restauradas, inclusive na área sexual. né? E a gente precisa criar na igreja, na Gólgota hoje, esse ambiente. Um ambiente que as pessoas venham, que travestis, que homossexuais, né, que profissionais do sexo venham e sejam restauradas e sintam esse clima de amor, né, de graça, de misericórdia. Amém? E assim, gente, antes de falar, né, de toda a questão, de todos os temas aqui, eu gostaria de dizer para vocês assim, todo ser humano tem direito de exercer, né, a sua sexualidade da forma como quer. Então, existem leis, hoje a lei da homofobia, né, que está sendo discutida muito, e agora, dia 15 de maio, volta em audiência, né, para discutir algumas questões, inclusive a questão da fé cristã, né, de falar o que que a gente pensa, o que que a gente opina. A nossa opinião aqui com relação à homossexualidade é uma opinião cristã, embasada na Bíblia. Amém? Fora isso, a gente tem que entender que todo mundo pode exercer a homossexualidade, exercer a bissexualidade, o que ela quiser. Então, a gente tem que respeitar. A questão é respeitar. Amém? Que hoje a gente vê uma sociedade pós-moderna, em que a gente pode experimentar de tudo, que tudo é liberado. Eu posso ter um relacionamento heterossexual, amanhã eu posso ter um relacionamento homossexual, depois eu posso definir que eu sou bi, depois eu posso fazer swing, praticar swing, troca de casal, sexo grupal, tudo é liberado na nossa sociedade hoje. Em contrapartida, a gente vê uma igreja que reprime, né? Que não fala sobre o sexo, que não se posiciona, porque às vezes não sabe, né? E isso sempre foi, no século XVIII, o sexo, ele era considerado só para reprodução, ele só servia para isso, né? E depois veio geração beat, movimento hippie, flower power, que dizia: vamos, é paz e amor. Faça amor, não faça guerra. Sexo, drogas e rock and roll. E aí começou essa coisa do sexo, né? Vamos sentir prazer, vamos liberar mesmo. Entrou em circulação a pílula anticoncepcional. No século XX, movimentos feministas dizendo: não, mulher pode sentir prazer, sim. Mulher deve, vamos curtir isso. Nos anos 80, com o impacto da AIDS, começou a se estudar mais sobre a questão da sexualidade, da homossexualidade, e aí começou então a questão da revolução sexual. Então, o mundo está liberadíssimo e a igreja ainda fechada. A igreja ainda sem se posicionar com relação ao sexo. Então, assim, gente, vamos entender o que que é o sexo para Deus. O que que é a sexualidade? Por que que Deus criou isso? Às vezes a gente fala: nossa, principalmente para os jovens, a gente tem turbilhões de hormônios saindo pelas ventas, né? E a gente não sabe o que fazer com eles. Às vezes a gente está na igreja, a igreja fala: não pode ficar, não pode transar antes do casamento, né? Não pode se masturbar, pornografia é pecado. E, em contrapartida, lá no mundo, pode tudo, vai curtir a vida, né? Vai aproveitar a sua sexualidade. Masturbação é para você conhecer o seu corpo. Então, tudo isso, e assim a gente fica: meu Deus, o que que eu faço com a minha sexualidade? Né? Por que que Deus criou isso só para me dar problema? Eu acredito que não, né? Então, vamos entender de Deus o que que, por que que Deus criou isso, o que que é isso para Ele e como que Ele quer que a gente aproveite, tá? Em Gênesis, vamos lá, desde o princípio. Gênesis 2, 18 a 25. Tá ruim esse microfone, né? Então, aí é o princípio, quando Deus vai lá, cria o homem, cria os animais, coloca o homem, né, no jardim, dá a ele um trabalho, uma atividade. Aí Deus fala assim: poxa, mas está faltando alguma coisa, né? Vou deixar o homem sozinho, mesmo depois ele criou os animais, mas ele viu que não era o suficiente. Ele falou assim: poxa, coitado do Diogo sozinho, precisa de alguém à sua altura, né? Que vai o completar. E aí ele foi lá e criou a mulher. Linda, maravilhosa e perfeita, né? E aí, gente, ele fala lá: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aí em Mateus também, gente, 19, do 4 ao 6, fala assim, no versículo 6, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que que Deus quer dizer ali de criou? Primeiro, o padrão de Deus, criou homem e mulher, né? Criou homem e mulher e falou, eu vou juntar, vou unir esses dois, né? E eles se tornarão um só. Então, o casamento e aquilo que é padrão de Deus para a gente, para a nossa vida, é isso, né? O homem e a mulher juntos em um casamento, em uma aliança, né? Deus, eu acho tão legal que Deus ele gosta muito de trabalhar com a gente com relação a isso, aliança. O que que Deus é? Deus é três em um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Eles são um só. E o que que Deus quer para a gente? Né? Dois em um. Homem e mulher juntos, uma só carne. E esse uma só carne, o que que pode ser também, gente? Essa união. No casamento, o que a entrega, né? O relacionamento ali, aquele momento de intimidade é o momento que você se torna mais um, né? O casal, ele é único ali. Ah, os nossos órgãos genitais, órgão genital masculino, pênis e a vagina, eles se completam, né? Essa é a união ali que Deus quer. Então, gente, o sexo é o quê? É a celebração dessa união. Quando o homem deixa o pai, deixa seu pai, deixa sua mãe, se une, e através do sexo, ele está celebrando essa união. É para ser prazer. Sabe aquele sorvete gostoso, a cereja ali? Sexo é a cereja do sorvete. Ele é relacionamento, intimidade e cumplicidade, né? A gente consegue conhecer o outro por completo, saber quem ele é, né? Conhecer toda a intimidade da pessoa ali. Também é reprodução, porque é fruto de um relacionamento e da união. E além disso, Deus criou o sexo para dar prazer para a gente. A gente tem que pensar nisso. Uma vez eu falei na igreja que sexo é bom. Meu Deus! Todo mundo ficou. Nó. Tiraram sarro, riram, brincaram. Mas é isso, gente. Se Deus criou o sexo, é porque o sexo é bom, não é? Porque tudo que Deus faz é bom. Então, sexo também é bom. E o que Deus quer para a gente é dar prazer. É que essa união entre homem e mulher gere prazer, gere intimidade, gere comunicação, compromisso. Amém? Às vezes a gente tem o costume de simplificar muito as coisas, né? Dessa questão da superficialidade. Ai, sexo é, sei lá, é só prazer, ou sexo é reprodução. Sexo é tudo isso. É relacionamento, é união, é reprodução, é prazer, é comunicação e é compromisso. Por isso que a gente fala muito, né, da questão do sexo ser dentro do casamento. Porque quando a gente, no mundo, né, os namorados, eles não transam pensando só em quê? Só em prazer. Eles não pensando, ah, vou me comunicar sexualmente com a minha parceira, né? Ou vou me relacionar intimamente com ela. Ou vou manter um compromisso com ela. Não existe isso. Não houve compatibilidade sexual, joga fora. Não é? Aproveitou uma noite, outro dia é outra. E é assim que é. Por isso que Deus quer, né, da gente um casamento. Que no casamento a gente consegue tudo isso. Outra coisa que eu acho legal na parte de Gênesis, quando Deus fala dessa criação, tudo, o momento que ele une homem e mulher e o momento da queda. O que que acontece? Quando eles comem, né, do fruto proibido, diz que os olhos dos dois se abriram. E esse detalhe, perceberam que estavam nus. Então, antes dizia ali no outro versículo que eles estavam juntos, estavam nus e não sentiam vergonha. Daí, peraí, abriu os olhos, opa, minha sexualidade foi descoberta. E eles começaram a olhar, e qual que é a primeira consequência? Eles ficaram com medo. Então, o pecado, gente, ele traz vergonha, medo e culpa. E a partir do momento que o homem e a mulher eles pecaram, eles descobriram a sexualidade deles. Eles conseguiram ver e eles sentiram vergonha. Algo que era para ser natural, que era para ser saudável, né, foi descoberto e eles logo sentiram vergonha. Daí, ali no versículo, no capítulo 3, versículo 21, diz que o Senhor Deus fez roupas de pele com elas, vestiu Adão e sua mulher. Então, olha o cuidado de Deus, né? Viu que eles pecaram, mesmo pecando, ele falou: não, vou cuidar deles, vou proteger a sexualidade deles ali, vou vestir roupa para eles. Legal, né? Então, a gente já comentou disso um pouquinho, né? Eu ouvi esses dias de uma amiga dizendo que ela estava noiva, né? E ela conversou com o pastor dela. Pastor, eu tô noiva. Conheço ele há algum tempo já, tudo, mas eu tenho medo, né? Porque a gente ainda não teve relação sexual, nada. Eu tenho medo de não dar certo, de não ser compatível sexualmente. E aí o pastor falou: olha, vocês já estão noivos. Eu acho que não tem problema, não. Dá uma testadinha. E, gente, de verdade, existem igrejas hoje que estão liberando. Vai, faz um test drive aí para ver se vai dar certo. As pessoas estão preocupadas hoje com isso. Será que eu vou ser compatível sexualmente com o meu parceiro, com o meu noivo? A sexualidade, né, quando a gente viu ali da questão da cumplicidade, do compromisso, entre casal, eu preciso descobrir o meu parceiro. Eu preciso descobrir o que que faz ele feliz. E ele tem que me fazer feliz, e na parte do sexo também. E tem que ser uma descoberta dos dois juntos. Eu não tenho que pensar isso, né? Isso pega. Se a gente, por exemplo, teve já uma vida sexual ativa, quando a gente volta para a igreja e quando a gente está em compromisso, meu, isso pega demais. É difícil controlar. Primeiro que é difícil controlar os hormônios. Daí depois você vai pensar: poxa, mas será que vai dar certo com ela? Como que vai ser, né? Então essa questão do test drive está pegando mesmo. Está pegando nas igrejas. E as pessoas, mesmo entendendo, né, sabendo que Deus ele prefere isso no casamento, não dão importância, né? Ou, ah, uma vezinha, não dá nada. Para a gente entender ali, porque às vezes as pessoas falam: mas sexo antes do casamento não fala nada na Bíblia, não cita que não pode, né? Não tem problema, não fala declaradamente. Então, alguns versículozinhos para a gente entender. Em Êxodo 22, 16 e 17 diz: se alguém seduzir qualquer virgem que não esteja desposada e se deitar com ele, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dá-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, a gente vê no Antigo Testamento que a questão da virgindade ela era muito importante, né? E era até passível de pena de morte. As pessoas, as mulheres, né, que mantinham relação sexual e eram descobertas, era pena de morte. Então, era super importante. No Antigo Testamento já fala disso. Aí, em 1 Coríntios 7, 1 e 2, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Isso Paulo falando, né, para os Coríntios, mostrando: olha, não pode viver na imoralidade. Imoralidade sexual é pecado. Então, se você não dá conta, se você não se aguenta, é melhor casar. Mas aí a minha pergunta para vocês: tem um namorado lá e a gente não está dando conta. O que que a gente faz? Casa logo? Pode isso? Como que funciona? O que que vocês acham? A questão dos hormônios ali não se resolve casando. Não se resolve dessa forma. Deus nos colocou, somos seres sexuais, temos a nossa sexualidade, mas Deus sabe que a gente dá conta. E a gente tem que aprender isso só. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso na igreja. A sexualidade é muito importante. Então, se eu tenho hormônios, eu preciso aprender como lidar com eles, né? Corpo brasileiro, a forma como as mulheres se vestem no Brasil, né? A gente vê em outros países, países europeus, em alguns outros, que a mulher é mais recatada, corpo mais coberto. Mas aqui no Brasil o negócio é caliente mesmo. Mas somos seres sexuados. A questão da sexualidade pega em todo mundo, para todo mundo. Entende? Aí que a gente tem que falar como tratar. Claro que vida com Deus ajuda muito também. Mas não é só isso. Tem muitas coisas que nos ajudam ali a trabalhar, a mexer, a cuidar dessa questão dos nossos hormônios, essa parte visual. Eu não quero entrar nessa parte, porque semana que vem vai ser falado mais profundamente sobre masturbação, pornografia, né, como cuidar, como trabalhar com essas questões. Então, eu não quero me aprofundar hoje, mas eu posso dizer para vocês que é possível sim. Eu sei que para a gente que é jovem é muito complicado lidar com a nossa sexualidade. Quem nunca se masturbou, que atire a primeira pedra, né? Porque é complicado. E quando o negócio pega lá, você, meu Deus, não dou conta. E é um alívio imediato. E na nossa cabeça é melhor eu fazer aqui sozinho, né? Do que fazer literalmente cagado lá fora. Então, são essas questões que a gente tem que começar a trabalhar com a nossa sexualidade. E o primeiro passo, gente, é a gente saber: eu sou um ser sexuado. Ponto final. Eu preciso orar pela minha sexualidade, porque foi Deus que criou. A gente ora por tanta coisa. A gente pede para Deus por tanta coisa. Por que que a gente esquece da nossa sexualidade? Essa concepção mesmo de que a igreja colocou na nossa cabeça de que é profano, que é uma coisa suja, a gente não consegue entender como algo espiritual, como algo que foi criado por Deus. E o sexo também é isso. Então, primeiro passo que você saia de hoje aqui pensando: preciso orar pela minha sexualidade. Preciso olhar para mim, para ver como que a minha sexualidade está sendo exercida. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ali também fala da questão, né, da imoralidade, a fornicação, que são relações sexuais ilícitas, que é contra a lei ou a moral. Daí a palavra fornicação, do grego pornoi, indica qualquer tipo de imoralidade, principalmente práticas sexuais ilícitas entre solteiros. Então, se o cara fala assim: não, na Bíblia não diz isso, não. Está aqui, gente. Práticas imorais, ilícitas entre solteiros. É pecado, sim. Deus não quer. E não é só a questão de falar assim: não pode e pronto, acabou. É proteção de Deus para a nossa vida. Pecado é tudo aquilo que faz mal para a gente como ser humano. Então, se Deus fala que o sexo antes do casamento é ruim, não pode? Não pode. Eu entendo que a vontade de Deus é a melhor para mim. Então, eu prefiro ouvir Deus. Eu prefiro obedecer a Deus. Quando a gente entende essas coisas, isso muda muito a nossa vida com Deus. Essa questão da obediência do pecado, né? A gente é que nem criancinha que quer brincar com fogo. A gente não tem noção do perigo. Deus sabe, Deus vê além do que a gente não consegue ver. Então, se Deus fala que não pode, amém, Deus, eu vou entender que não pode. Meus hormônios estão gritando, mas eu sei que eu vou dar conta e eu vou esperar o melhor do Senhor para mim. Amém? Vocês não concordam, é isso? Ou é aquele amém forçado? Putz, amém. Tá bom, né? Beleza, essa questão da sexualidade. Somos seres sexuados, Deus criou o sexo. O padrão dele para a gente é a heterossexualidade, homem e mulher, dentro de um casamento, dentro de uma aliança, gerando compromisso, relacionamento, né, comunicação e depois família, né, que é algo que Deus gosta muito. Mas agora, é claro que quando a gente pratica a questão do sexo, a gente, quando a gente se envolve, se relaciona sexualmente com alguém, quando a gente ama aquela coisa, a gente coloca corpo, alma e espírito. Né? A gente vai com tudo para a cama. Né? A gente leva tudo junto. Mas e agora essas práticas? Essas práticas, né, sexuais, os profissionais do sexo. Imagine, coitado dos caras. Vão carregar o pecado em todo mundo a vida inteira. Não é. Todo pecado tem consequência. É, vamos falar um pouquinho sobre a questão da construção da sexualidade, que isso é super importante a gente entender. Nascemos seres sexuados. Mas minha pergunta, nascemos heterossexual? Nascemos? Alguém acha que a gente nasce heterossexual? Alguém acha que nasce homossexual? Então, é um mito isso. É, na questão da homossexualidade, a gente vai ver depois que muitos falam, quando a gente pesquisa, qual a sua orientação sexual? Ah, eu sou homossexual. Como? É, como que você acha que... Não, eu nasci assim. Então, tem muita gente que pensa, que fala que é. Mas, então, vamos entender essa questão da construção. Esses dados, essas informações, gente, é estudado, isso é do Ministério da Saúde, existe uma parte de, né, de médicos, psicólogos, psiquiatras. Então, isso tudo é estudado, é comprovado cientificamente, eu não estou falando besteira, tá? Nós nascemos com órgãos genitais que indicam qual poderá ser nosso gênero e orientação sexual. Homens, né, nascem com pênis, mulheres com vagina. Ponto. Ninguém nasce com a sua sexualidade pronta. Ela é construída individualmente, de acordo com fatores psicológicos e sociais. Então, nós nascemos seres sexuados, né, com os órgãos sexuais, pênis e vagina, e a nossa sexualidade, nesse momento, é tipo o ponto morto do carro. Está ali paradinho. Então, de acordo com a nossa infância, a gente vai desenvolvendo ela. Assim como nós desenvolvemos o nosso caráter, o nosso temperamento, né, o nosso corpo, ele é desenvolvido, a nossa sexualidade também é desenvolvida. Na fase da primeira infância, essa primeira infância é do nascimento até 2 anos de idade. É que nós iniciamos a construção mental. E essa parte da construção, ela é a expressão erotizada das experiências vividas, envolvendo sensibilidade e afetividade. A nossa sexualidade, ela vai refletir aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente construiu socialmente, psicologicamente. Né? E isso envolve a afetividade também. Retomando a questão lá da construção da sexualidade. Então, os psicólogos falam, os médicos eles comentam, que a fase da infância é a fase esponjinha. Eu vou absorver tudo. Então, tudo que acontece, às vezes a gente acha, ai, 2 anos é muito neném, ou 5 anos, absorve tudo. Então, se a criança ela cresce num ambiente familiar em que ela não tem a presença do pai, em que ela cresce só com mulheres, a criança vai aprender ali a exercer a sexualidade dessa forma. Ou a gente fala também da questão do abuso sexual. Uma criança nessa idade, ela é abusada, é uma catástrofe. Vocês acham que ela vai conseguir desenvolver a sexualidade dela de forma sadia? Não consegue. Ela cria ou a aversão ao sexo, ou ela vai desenvolver a sexualidade dela precocemente. Então, tudo isso ele contribui para a construção da nossa sexualidade. É legal a gente pensar na nossa infância, no nosso passado, como que foi a construção da nossa sexualidade. Aconteceram alguns fatos, né, que influenciaram para que hoje a minha sexualidade ela, esteja sendo exercida assim? Eu tive a presença de uma paternidade, a presença de um pai, a presença de uma mãe que me ensinou a como ser feminina, me ensinou a como ser masculino, como ser homem. Isso influencia demais. Será que houve algum abuso? A gente vai ver depois ali que o abuso ele não é só a penetração, não é só o ato sexual em si. Mas o abuso ele pode ser só com palavras, estímulos visuais. Então, tudo isso influencia na construção da sexualidade. A fonte Núcleo de Estudos de Saúde diz assim, O início da atividade sexual está relacionada com uma série de estímulos que vão desde a influência das histórias familiares ou comunitárias até aspectos sociais e culturais. Foi o que a gente falou. A questão dos rótulos também na escola, do bullying. O que eu atendo de meninos que sofreram rótulos porque não jogavam futebol? Porque no Brasil tem que jogar futebol. Então, se o menino não joga futebol, ah, então é gay. Então é marica, então é viadinho. E aí imagina, um menino com 6, 7 anos escuta isso. Você é um viadinho, você é um marica. A sexualidade dele ainda não está formada por completo. O que, que ele faz? Ele escuta isso, assimila, e pode ser que no futuro ele realmente venha a ser homossexual. Porque isso foi afirmado na vida dele no momento em que a sexualidade dele estava sendo construída. Então, tudo isso influencia a gente. Embora exista uma cronologia clara quanto ao amadurecimento físico, não existe um padrão determinado para o início da vida sexual. A pesquisa tem apontado que os adolescentes brasileiros iniciam atividade sexual ao redor dos 15 e 16 anos. Vocês acham que é isso? Já está muito precoce, né? Tem criança que começa a exercer a sexualidade dela com 12, 11 anos. Então, está muito precoce isso. Para a gente entender o seguinte, a gente fala, ah, eu sou do gênero masculino, eu sou do gênero feminino. Sexo não é a mesma coisa que gênero, certo? Eu nasço com meus órgãos sexuais, mas eu posso achar que meu gênero não é feminino. Ou que o menino lá acha, ele pode ser que ele ache que o gênero dele não seja masculino. Por que, que a identidade de gênero? Ela é o reconhecimento de si a partir dessa construção social e histórica do que é ser mulher e do que é ser homem. Então, um menino que nunca teve, né, a presença de um pai, que nunca ensinou o que é ser homem, o papel do homem, pode ser que ele se identifique mais com o gênero feminino. Isso acontece muito com aquelas pessoas que acabam fazendo, que se tornam transexuais e que vão para a cirurgia. Porque não se aceitam no corpo. Acham que nasceram no corpo errado. Acham que o gênero é outro. E a questão da orientação sexual é o sentimento de atração de um indivíduo direcionado a outra pessoa. Então, eu posso ser do gênero feminino, mas ser homossexual. Minha orientação sexual pode ser homossexual. Ou eu sou do gênero feminino e a minha orientação é heterossexual. Então, aí entra a questão da homossexualidade, da bissexualidade, da heterossexualidade. E o comportamento sexual é o repertório dessas experiências, né, sexuais. E eu atendo algumas pessoas também que elas têm tendências, são pré-homossexuais por causa de toda a história da construção da sexualidade, mas não exerceram em si o comportamento, né? Elas têm tendências à homossexualidade, mas não chegaram a executar. Ficou tudo aqui na mente. Isso acontece, tem muitos meninos, principalmente aqueles que nascem em berço cristão, acabam sofrendo sozinho, guardando para si essa questão, o sentimento, a tendência, aquela que é um turbilhão de dúvidas na cabeça, né? E acaba guardando para si essa questão até que um dia resolve sair do armário. Porque nunca falou, nunca comentou. Então, existem pessoas que podem ter tendências, mas não ter em si o comportamento. Tá? Vamos falar um pouquinho de abuso. A minha mãe sempre trabalhou muito. Sempre foi aquela mulher empreendedora e tal. Ela era gerente de uma empresa. Então, eu era novinha, tinha uma tia que cuidava de mim. E a minha mãe trabalhava muito. Não posso dizer que minha mãe foi ausente, porque no tempo que ela tinha, ela me deu carinho e amor o suficiente, me ensinou o que é ser mulher. Hoje eu olho para ela, é um exemplo de mulher, né? E eu me inspiro nela. Mas nessa parte da ausência, do trabalho, tinha dias que ela ficava trabalhando até tarde e ela me levava para a empresa. E aí eu ficava brincando. Então, eu sempre fui novinha, brincando perto de volta de um monte de homem. Que a empresa tinha, sei lá, eram 3 mulheres e 50 homens. E eu era menininha lá, que todo mundo brincava, corria, enfim. E uma situação, tinha um rapaz, que ele ficava também no escritório, trabalhava no computador, e ele sempre me chamava. E ele era muito querido comigo, sempre me dava carinho, sempre me elogiava. E até teve uma situação em um dia que eu fiquei até tarde com a minha mãe lá brincando. E nesse dia ele me chamou, né, me colocou no colo dele e abriu páginas pornôs, né, na internet e começou a me mostrar. Então, imagina, eu tinha 7 anos. Aquilo lá foi um transtorno, foi uma confusão na minha mente. Porque até então eu não sabia nada, eu não entendia nada. E aí aquela exposição de atos sexuais e tudo, ele nunca chegou a abusar de mim violentamente, fisicamente. Era, eu sentava no colo, ele me mostrava, e isso não aconteceu uma vez. Aconteceram algumas vezes. E você vê como a criança é. Ela não consegue se proteger. Ela não sabe falar. Poxa, ele me deu carinho. Então, se ele está me mostrando, se ele faz isso porque ele gosta de mim, deve ser legal, deve ser bom. E essa confusão na mente das crianças é que acabam gerando essa distorção da sexualidade, né? Essa construção acaba acontecendo erroneamente. Porque o que era para despertar naturalmente foi interrompido violentamente. Né? Então, não tem como você exigir de uma criança que ela saiba se defender nisso. O abuso, ele é muito sério, gente. Ele traz consequências desastrosas. Desastrosas. Se vocês, eu ainda acho que a minha história é muito tranquila, mas ela gerou muitas consequências para mim, vocês podem ter certeza. É, a criança ou ela cria esse desejo intenso, né, pela sexualidade, ou ela cria aversão. E como eu cresci muito ouvindo meu pai também de que homem não prestava, de que homem não sei o quê, eu via da minha mãe, então eu criei, de certa forma, uma aversão. Eu gostava dessa questão da sexualidade, porque parecia era uma coisa boa, mas quando eu pensava na questão do homem, eu já me afastava. Então, assim, eu sou uma pessoa que teria tendências pré-homossexuais, concordam? Graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Eu nunca tive nenhuma experiência, nunca tive, nem chegou a ter esses pensamentos homossexuais. Porque eu também tive uma construção com relação à minha mãe, né, saudável, que me fez realmente saber trabalhar isso de outra forma. Alguns dados aqui, gente. Em 2010, a Secretaria de Direitos Humanos registrou 49 mil registros de violência sexual contra 15.345 em 2009. Olha como aumentou. 65% deles é de abuso sexual, as denúncias. E 60% de violência sexual é praticada contra meninas de baixa renda. Então, vê como a questão social também influencia. Né? Que a sociedade, o mundo ao redor, ele influencia a escola, a família, influencia em tudo na construção. E essas meninas de baixa renda, normalmente mãe tem que trabalhar, pai tem que trabalhar, fica com tio, vizinho, né? Elas não têm esse cuidado como, por exemplo, uma família, né, de classe média alta pode ter uma babá que realmente de indicação, não, fica com qualquer pessoa, se vira sozinha, a criança tem que cuidar dela e de outro ainda. Então, totalmente disponível a passar por um abuso. O que é o abuso, então? É qualquer contato com intenção sexual entre uma criança e um adulto. Então, como eu falei antes ali, o abuso ele pode acontecer com contato físico e sem contato físico. Contato físico pode ser por meio de violência sexual, né? Aquela coisa que realmente a gente vê de matéria, notícia. Nossa, que é aquele absurdo, né, da menina que foi violentada, morta, colocada na mala. Então, tem cada coisa que a gente vê de notícia e de matéria que é real. Porque, normalmente, quem faz isso é um cara que tem distúrbio psiquiátrico. Né? Ele tem problema, ele é compulsivo sexualmente. Exploração sexual, que são atos sexuais em troca de dinheiro ou forma de pagamento. Então, é aquele tiozinho que dá chocolate para criança, que paga bala, ou que dá um dinheirinho. Então a criança acaba aceitando, porque parece ser legal. E todo abusador, gente, ele, fora essa questão da violência sexual, quando ele chega mesmo com tudo, normalmente o abusador chega como um queridinho, um anjinho, que vai fazer bem para a criança, que está agradando. Então a criança se entrega. Estimulação sexual, mesmo sem penetração, que são as carícias, as brincadeiras, o toque nos órgãos genitais. Às vezes o cara fica só nisso, mas já é um abuso sexual. Sem contato físico, a questão do assédio, né? Falar sobre sexo de forma exagerada, o exibicionismo, né? Os caras que mostram, né, os órgãos sexuais para as crianças, e os estímulos visuais, foi o que aconteceu comigo, né? E a questão do constrangimento, aquele cara que fica lá só observando, né? Normalmente, perfil de pedófilo, que fica lá perto da escolinha, perto dos parques, só observando o comportamento da criança, e só aquele olhar já tira toda a roupa da criança. E é claro que ela percebe, a criança também não é boba. Isso já gera uma dúvida ali. Então, gente, com relação às consequências. Consequência física, normalmente, de quando é o abuso com penetração. A criança tem dor constante na vagina ou no ânus. Esses dias eu vi uma matéria, de pedofilia e tal, e uma criança, ela foi abusada sexualmente, né? Foi violentada. Estava com corrimento, com dor. A mãe foi lá, colocou um absorvente, porque ficou sabendo, era alguém da família, quis encobrir. Colocou um absorvente na criança com 10 anos e mandou ela para a escola. Algumas horas depois. Como se nada tivesse acontecido. Então, aquela criança com dor, com a mão, né, na vagina dela, com dor. E aí a professora conseguiu diagnosticar. Né? Também não tinha muita dificuldade. Foi olhar, né? Imagina com 10 anos. Claro que tem crianças que estão menstruando hoje com essa idade, mas muito precoce. Conversando com a menina, descobriu que ela tinha sido violentada. Levou para o hospital, tudo foi feito. Mas essa questão de abuso na família, a maioria dos abusos, eu posso falar que 70% dos abusos são realizados por pessoas da família. É pai, é tio, é primo, é irmão. E às vezes a mãe, a pessoa que fica sabendo, para encobrir, acaba deixando quieto, né? Não fala nada, deixa a criança sofrer sozinha. Então, pensa uma criança com 10 anos violentada, horas depois, na escola, como se nada tivesse acontecido. Horrível. Ela tem corrimento vaginal, inflamação e hemorragias. Pode passar, pode ter uma gravidez precoce e está suscetível a doenças sexualmente transmissíveis, né, como a AIDS, hepatite B. Ok? Com relação às consequências psicológicas, a criança, ela tem sentimento de culpa, claro. Ela fica achando que o problema foi com ela, que o problema é ela. Acaba se isolando, cria depressão e medo. Provoca o despertar da sexualidade, desenvolve uma perda violenta da autoestima. A questão da autoestima aí é muito importante, gente. Porque, assim, a criança, quando ela é abusada, como eu falei, ela acha que o problema é com ela. Ela acha que ela é uma pessoa suja, né? Ela se sente uma pessoa suja. E a autoestima dela vai lá embaixo. Ela se acha o cocô do cavalo do bandido. E ela vai levar isso para os relacionamentos dela, para a vida dela futura. Uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Dos aconselhamentos das pessoas também que eu converso, 99% tem autoestima baixa. Não só com relação ao abuso, né? Mas também com relação à orientação homossexual. Eles também se sentem os piores. Dão aquela disfarçada legal. Mas a autoestima é baixíssima. Provoca uma visão distorcida e anormal da sexualidade. Como eu falei, que o sexo é sujo, o sexo é podre. Porque era para ser uma coisa boa, legal, no tempo certo. Mas veio antecipadamente, violentamente. Como que uma pessoa pode ter uma visão boa disso? Você ser abusada, você ser forçada a realizar um ato que você não quer, que você não sabe nem o que que é. Como é que você vai ter uma visão saudável do sexo? Não tem. Então, ou a pessoa ela realmente ela cria essa compulsão, esse desejo, né, pela sexualidade, ou ela cria essa aversão. Dificuldades em estabelecer relações harmônicas com outras pessoas. E os abusados, normalmente, eles podem se transformar em adultos que também abusam. É, quando a gente for falar depois sobre pedofilia, a gente vai ver que a maioria dos pedófilos foram pessoas abusadas. Então, eles simplesmente repetem o que aprenderam. E inclinação à prostituição ou problemas com orientação sexual, como eu falei. E é legal a gente falar, ouvir essas questões do abuso, que às vezes a gente fomos pessoas abusadas e não tinha nem noção. É que nem eu falei, essa questão do abuso, eu não tinha noção, eu nem lembrava. Quando eu comecei a ouvir sobre sexualidade, Deus trouxe tudo à tona. E aí eu comecei a entender certas coisas. Né? Então, às vezes, a gente acha que porque o meu primo brincou comigo e tal, era muito novinha, não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Eu era criança, não sabia. Eu era desprovida de conhecimento do que era o sexo. E isso foi exposto precocemente para mim. Claro que vai me trazer consequência. Como eu falei lá, do comportamento, como que a gente consegue identificar quando uma criança é abusada sexualmente? Isso é muito importante para quem tem filho, gente, tem que ficar muito alerta com relação a isso. Escola, vizinho, né, parente, igreja, tem que ficar ligado. Igreja, na minha igreja, uns anos depois, a gente foi descobrir que um dos professores da escola dominical era um pedófilo. E ele era professor na escola dominical, ele era professor numa escola mirim, era professor não sei aonde, vivia rodeado por crianças, todas as crianças gostavam muito dele, e, de repente, as crianças sumiam de perto, desapareciam. E aí foi todo mundo, mas que estranho, o que está acontecendo, né? E aí começou a vir à tona, né, os casos de abuso que ele tinha realizado, tudo isso. E o cara estava dentro da igreja. Era um pedófilo. O cara foi preso, passou um tempo. Eu acho que hoje ele ainda está preso, está em Ponta Grossa. E a gente tentou trabalhar. E, inclusive, esse cara, o pedófilo, teve vários relacionamentos na igreja, várias namoradas, mas não conseguia construir nenhuma relação saudável. Né? Começava a namorar meses depois já largava. É o que eu falei ali. Não consegue manter, criar vínculo, relacionamento. E esse cara pedófilo foi um abusado também. Foi abusado. Então, é legal a gente entender essas coisas para ver que não acontece assim à toa. E ele era homossexual, né? Então ele só pegava menininhos, sexo masculino, era o que ele gostava. Então às vezes a gente fala assim, aquele cara que pegou um pedófilo é um filho da mãe, é um nojento, esse cara tem que morrer, tem que, né, ser lançado no mármore do inferno. Mas a gente não sabe a história dessa pessoa. A gente não sabe por que que ela é assim, o que que ela passou na infância, na vida dela, que o tornou daquele jeito. É muito fácil a gente julgar, a gente falar, mas tente ouvir e conhecer a história dessa pessoa, né, para saber por que que ela é daquele jeito. Então, voltando à questão do comportamento, como que a gente identifica? Essa criança ela cria interesse excessivo ou aversão ao sexo? Às vezes a criancinha está lá brincando, de repente você vê ela brincando com o pênis, brincando com a vagina. É claro que tem fase na infância que é normal a criança começar a conhecer os seus órgãos genitais, começar a tocar. Isso é natural. Mas quando existe essa coisa, né, compulsiva de ouvir, às vezes eu escuto histórias assim de professores falando, nossa, menino se masturbando na sala de aula, para todo mundo ver. Vai ouvir a história do menino, tinha sido abusado. Então, a gente tem que ficar ligado para essas coisas. A criança fica com depressão, ou ela se isola, ela não é aquela criança que brinca com todo mundo, que está perto de todo mundo, ela normalmente é mais fechada, tímida, quietinha na dela, e normalmente é uma criança triste. Você consegue ver quando ela fica triste. Acha que tem o corpo sujo, né, ou contaminado, foi o que eu falei antes também. Medo de que haja algo de mal com suas genitais. Ela acha que tem algum problema. Eu lembro disso comigo. Eu achava que eu tinha algum problema. Mesmo que eu não tinha, né, não tive contato físico, né, a penetração, mas eu achava que tinha alguma coisa errada, que eu era suja. Tinha algum problema. A criança nega-se a ir à escola, às vezes age agressivamente, tem medo e pânico de algumas pessoas ou alguns lugares. Normalmente, pessoas que são parecidos com os abusadores deles. Né? Ah, o cara me abusou, era alto, usava óculos, cabelo comprido, então eu me afasto. Ou era baixinho, todo estiloso, eu me afasto dele. Entende? É, tem uma moça que eu acompanhava que o abusador dela, além de agir violentamente, ele colocava o pé nas genitais, na vagina dela. Ele penetrava com o pé. Então, ela não podia ver pé. Ela cresceu com aversão a pé. Uma outra pessoa que foi abusada no chão e sentia aquele cheiro de cera, cera do chão. Anos depois, vinha aquele cheiro, na hora ela lembrava da cena. Entende? Então, fica na mente. Tudo que a gente, como eu falei da construção do cérebro, tudo que acontece, a gente assimila. A gente é esponjinha, a gente capta tudo. Cheiro, sentimento, o tato, às vezes, a forma como a pessoa toca. Então, tudo isso a criança grava. Então, ela cria medo, pânico, aversão a essas questões. Então, são pequenos tópicozinhos, mas que a gente pode identificar. Às vezes, quando a criança está muito isolada, quando ela realmente age agressivamente. O que será que está acontecendo com essa criança? Por que ela está assim? Então, os pais têm que ficar bem de olho com relação a isso. O amor de Deus é incondicional. Deus ama acima de qualquer coisa, gente. E o nosso papel como igreja é amar. Um dos mandamentos de Deus é o quê para a gente? Que a gente tem que amar o próximo como? A nós mesmos. E por que eu não amo homossexual? Por que eu não abraço? Por que eu não respeito? Por que eu não conheço? Por que eu não me relaciono? A gente trata como se fosse um bicho de sete cabeças, gente. Não é isso. E a igreja age exatamente assim. Ai, preciso saber como tratar um homossexual. É um cara como a gente, que teve uma construção sexual diferente da nossa. A gente precisa respeitar. E pode ser que venham casais e pessoas na nossa igreja que vivem a homossexualidade, pode ser que venha com o próprio casal, né, com a própria parceiro, e a igreja tem que respeitar. É claro que a gente não pode deixar de falar a nossa opinião, mas a gente não pode fazer a pessoa engolir a nossa opinião. É engraçado, porque quando a gente fala, ai, pecado sexual, masturbação não pode, pornografia não pode, homossexualidade é pecado, aquele tom, aquela ira, não é? A gente já fala com ira. Então, assim, em nome de Jesus, vamos quebrar isso na nossa vida. Não é de Deus. Amém, irmão? Então, vamos lá. Então, gente, para a gente entender um pouquinho da questão da homossexualidade no Brasil. 10% da população hoje é homossexual. O censo de 2010 apontou, e agora eles incluem casais homossexuais, e existem no Brasil 60 mil casais homossexuais. Bastante. É, a região norte é a região que tem mais. A sul, eu acho que é a terceira ou quarta. Principalmente, não, mais em Porto Alegre. Pasmem, os gaúchos, tchê. É, o casamento homossexual com união estável foi aprovado no ano passado, no dia 5 de maio. Tá, já fez um... Olha, vamos comemorar. É, um ano, né, da união estável. E eu lembro que nesse dia formaram-se filas de casais homossexuais para afirmar sua união. A união estável, eu acho que eu esqueci o papel, mas ele traz vários direitos, né, para o casal homossexual. Adoção, divisão de bens, imposto de renda, políticas públicas, os casais têm direito... Tem relevância como alvo de políticas públicas e comerciais. Sucessão, os parceiros ganham o direito dos parceiros heterossexuais em união estável, mas podem incrementar previsões por contrato civil. Licença gala. Peraí. Alguns órgãos públicos já concediam licença de até 9 dias após a união de parceiros, mas a ação deve ser estendida para outros e até para algumas empresas privadas. Aí, adoção, comunhão parcial de bens, pensão alimentícia, pensões de INSS e plano de saúde. Então, ele dá todos esses direitos. É, a PLC da homofobia, ela volta agora no Estado, deixa eu explicar, é uma lei... Né, que criminaliza pessoas e ações contra, né, os homossexuais, comportamento, discriminação contra os homossexuais. É, e agora está sendo discutida um substitutivo que torna crime também a questão da fé, da confissão da fé. Porque hoje, a gente, como cristão, a gente tem lá na lei dizendo que a gente pode professar... Né, falei certo. A gente pode professar a nossa fé livremente. Mas agora está sendo discutida nessa lei de que até mesmo questões religiosas podem se tornar crime de homofobia. Então, a gente tem que orar por isso, gente. Isso é muito sério. Agora, dia 15 de maio, e essa audiência vai contar com cerca de 300... membros da comunidade e da associação AGLBTT. Então, vai ter um monte de homossexual lá para defender, para gritar, para falar. E eles realmente querem, é claro, que a gente se cale. É mais fácil isso, né? Se essa lei for aprovada, pode chegar um casal homossexual aqui hoje e falar: eu quero que façam minha união aqui. E o que a gente faz? Isso pode acontecer, gente. Pode acontecer mesmo. E o que está acontecendo? Só um pouquinho. O que está acontecendo? O casamento, o homossexual, os casais homossexuais, eles estão procurando igrejas liberais. Eles querem comunidades e tudo. A gente conversou esses dias, na quinta-feira, que vocês vão até ouvir mais ou menos o depoimento de um travesti, e ele falou que frequentou... que chegou a participar esses dias de uma comunidade, que eu não vou falar o nome, que é mais liberal e tal. Então, eles estão à procura. E o que está acontecendo? A igreja evangélica não aceita, recrimina e é dura no posicionamento, até demais, né? E aí eles começam a abrir igrejas liberais. Aqui em Curitiba existe a igreja MEL, que se chama Movimento Espiritual Livre, onde vários casais homossexuais frequentam numa boa. Inclusive, eles falam de diversas situações na palavra de Deus de que a homossexualidade acontecia. Né? Davi e Jônatas, o espinho da carne de Paulo, Jesus e Pedro. Então, eles afirmam que existia, sim, homossexualidade lá. Então, gente, a gente, como cristão, nós precisamos nos posicionar. Não é recriminar, não é falar só que é pecado e ponto, acabou. Nós precisamos receber, amar, mas mostrar a nossa visão cristã do que a Bíblia, do que a palavra de Deus fala. Certo? Então, não deve se assustar se daqui uns dias algumas igrejas, né, e nomes que a gente conhece de, né, de denominações conhecidas assumindo, aceitando e fazendo casamento homossexual. Porque a igreja não se posiciona, não estuda, não lê, não sabe o que Deus pensa. Então, libera. O homossexual fala, olha, nós somos um casal, queremos frequentar a igreja, e a gente quer saber o posicionamento da igreja. O que a igreja pensa? Aí tem... A gente tem uma opinião formada, a gente sabe o que falar. Como que a gente vai agir? Como que vai ser a reação da igreja? Né? Então, a igreja tem que estar realmente disposta a receber, amar, mas com postura. E existe, eu até quero contar algumas histórias e algumas experiências do que eu escuto, né? E de reação de igreja, de como que a igreja recebe e reage. Porque daí a gente começa a entender também por que eles são tão rebeldes, por que a militância gay quer, porque quer impor a opinião deles. Mas também a igreja evangélica, já fez e aprontou muito. Né? E tem gente que fala, eu não piso mais os pés em igreja evangélica. Eu não quero mais saber daqueles crentes. Porque sofreram traumas. Foram abusados pela igreja. Né? Teve uma experiência de um rapaz também que eu acompanhei por um tempo. Ele se converteu, era homossexual, e ele é assim, a libélula. Todo cheio de trejeito, né, super efeminado. E todo... Aí ele se converteu, foi para a igreja. Como ele vivia em um ambiente que não era muito agradável e tal, ele foi para uma comunidade em que ficavam alguns... alguns cristãos é como se fosse uma república cristã da igreja. Então, algumas pessoas iam, estavam morando lá e tal. Aí teve um dia que ele estava tomando banho, saiu do banho de toalhinha, passaram para o quarto dele, e os meninos viram aquilo, se iraram, tiraram a toalha dele, jogaram ele na rua. Sai, seu gay! Você não tem que estar aqui, você tem que ir para o inferno. Você não merece ficar perto da gente, você é um nojento. Saia daqui agora. A igreja de Deus. Olha que lindo. Como é que um cara vai pisar numa igreja de novo? Nunca mais. Traumatizado. Né? Porque quando a gente fala de Deus, da palavra, a gente crê que é a igreja, e a igreja tem que se assemelhar, a igreja tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. Como é que um cara vai olhar para a igreja e falar assim, falar, né, e achar que está num ambiente saudável, que Deus ama ele, com uma reação dessa? Teve uma outra história de um menino que ele também estava, né, frequentando a igreja, tudo, e ele também tinha alguns trejeitos, não era tanto, mas tinha os trejeitos na hora de falar tudo. Aí o pastor falou, olha, irmãozinho, estou muito feliz que você está vindo da igreja, uma bênção, que bom, continue aqui. Eu só peço para você o seguinte, quando você estiver no culto, falando com os irmãos, coloque as mãos dentro do bolso, deixa as mãozinhas paradinhas dentro do bolso, porque senão os irmãos se escandalizam. Gente, que absurdo. Entende? Querem que a pessoa venha, se converta, mas, ó, fica quietinha aí na tua, porque não pode incomodar a igreja. Não pode incomodar o irmão. Então, tem séries de histórias que a gente pode contar de questão de repressão da igreja, de realmente gente traumatizada. que foi violentada pela igreja. Eu falo assim, violentada. Saiu arrasado para não voltar mais. Então, como é a nossa reação? Como a gente vai, recebe, abraça, né? Então, a pergunta que todos querem saber... O que é homossexualidade, gente? Eu gosto de falar, antes de falar o que é homossexualidade, eu gosto de falar o que não é homossexualidade. Eu coloquei algumas escolhas ali para vocês. Genético, escolha, demônios, moda e outros. Vocês acham que é genético? Não. Até então... A gente precisa deixar bem claro que, até então, todas as pesquisas realizadas não comprovam absolutamente nada. Foram feitas diversas pesquisas. E é claro que, para eles, é excelente se comprovar que é genético, né? Mas, até hoje, não. Já foi pego hormônios de um homem heterossexual, hormônios de um homem homossexual, comparado, hormônios de uma mulher que se diz sapatão, hormônios de uma mulher que se diz heterossexual. Feito várias pesquisas, mesma coisa. Então, alguns falam que é questão de hormônio. Ai, gente, não tem nada comprovado. Até então, nada comprova de que é genético. Assim como a gente tem que entender que a heterossexualidade não é genético também. Ela é construída. Entende? Então, a homossexualidade também. Vocês acham que é escolha? Um belo dia de sol, lindo, maravilhosa, eu resolvo. É um dia ótimo para eu ser gay. Como a gente comentou dessa questão da revolução sexual e o comportamento da sociedade, da mídia, o que a mídia mostra, tudo, hoje está muito liberal isso. Eu posso não ter tendências homossexuais e posso resolver ficar com alguém. Mas eu estou dizendo do comportamento daquela pessoa que se diz homossexual mesmo. Ela não escolhe, gente. Ela não fala. Porque o cara que, né, vivencia a homossexualidade... O cara passa por preconceito a vida toda. Você acha que ele vai escolher ouvir isso dos outros a vida toda? Você acha que ele vai ter que aguentar a gente falando que é viadinho, que é isso, que é aquilo? Não. Tem toda uma consequência. O cara, quando ele resolve sair do armário, como a gente fala, é porque ele pensou muito, porque ele já sofreu muito. E porque na mente dele é uma luta imensa. E o cara não dá mais conta de ficar calado. Aí ele se assume. Mas é muito... A bissexualidade, normalmente, essa coisa de modinha, fica com menina, fica com menino, experimenta, normalmente volta a sua orientação determinada, né? Se, por exemplo, eu sou hétero, minha orientação é heterossexual. Eu experimento ficar com uma menina. Fico com mais outra, isso, aquilo. Mas, normalmente, eu volto para a heterossexualidade. Que foi algo que eu já construí na minha mente. Normalmente, é isso. Então, essa questão da bi é muito modinha mesmo. Eles escolhem. Mas, logo daí, volta à normalidade e desenvolve a sexualidade que construiu. A gente constrói isso na nossa mente. A gente pode ter hormônios, testosterona, progesterona, mas isso não influencia no que eu vou ser... Na minha orientação sexual. Não vai. Deixa eu explicar um negócio. Eu já fiz uma pesquisa, respondi uma pesquisa, que era para avaliar sobre o meu cérebro. Porque a gente... Tá, eu sou mulher do sexo feminino, mas eu posso ter comportamentos e padrões masculinos também, que eu aprendi. E aí eu fiz um teste e o meu cérebro deu... 40%, acho que masculino, alguma coisa assim. E às vezes eu e o Diogo é engraçado, porque às vezes parece que a gente troca de papel. É sério, gente, às vezes certos comportamentos e certas atitudes minhas, eu ajo como homem. e não como mulher. Então, o nosso cérebro, ele se constrói assim. Ai, então, até... Vocês entenderam, né, gente? Meu homem é bem macho. Mas essa questão é bem interessante. E também tem a questão de que dos padrões que a sociedade cria, de que o homem tem que ser... O homem brasileiro tem que jogar futebol, coçar o saco, cuspir o chão, no chão e pegar a mulher. Né? Mas é o padrão que a sociedade coloca. Então, o cara tem que ser direto e simplificado. Então, por exemplo, se o menino ele é mais sentimental, se ele chora, se ele não joga futebol, se ele não é de pegar menino o tempo todo, ele é gay. Entenderam? É a mulher a mesma coisa. Se a mulher não é muito sentimental, se ela não é vaidosa, ela não é de pintar unha, ela não gosta de se arrumar, é caminhoneira, é machona. Uma vez, olha só a experiência, uma vez a minha chefe, eu estava assim, fazer a unha toda escafetada, assim. A minha chefe falou, não, porque mulher que não faz a unha só pode ser sapatona. Deu. Escondi. É, mas a sociedade age assim. Ainda age assim. Então, esses padrões... Oi? É forte, sim. Porque, gente, vou falar uma coisa bem séria. Vocês sabem quem realmente abraçou a comunidade gay, a militância gay? Sabem? O mercado. O mercado que abraçou, gente. A mídia. Por quê? Gera dinheiro, é uma classe... Normalmente, homossexual, casal homossexual, tem um poder aquisitivo alto. Abraçaram, entre aspas, gente. Aceitaram, levantaram a bandeira gay, entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer. Então, o casal, normalmente, homossexual, um casal que não tem filho, né, que o dinheiro, o poder aquisitivo é um pouco melhor do que a classe, do que os heterossexuais, os casais heterossexuais, têm uma grana legal. Então, existem várias campanhas e a mídia divulgando e levantando a bandeira gay, porque rende, é legal. Eu trabalho na área de marketing de comunicação, então eu estou vendo o tempo todo campanhas, Tecnisa lançando apartamento focado para público homossexual. Vocês lembram aquela última da pomada, como é que era? É uma pomada para cuidado, assim, que daí aparece casal hétero, aparece casal homo. Então, tem várias campanhas hoje levantando mesmo bandeira gay. Porque a sociedade em si está, eu respeito, eu aceito. Daí vai lá para o pai, sou homossexual, saia dessa casa agora. Na hora que é que tem alguém do teu lado ali, não é assim. Eu aceito, te amo, você... É lindo, maravilhoso. Existe ainda muito preconceito. Muito. Principalmente dentro da igreja. Voltando, gente. A gente viajou bastante. Vocês acham que é demônio? Gente, se fosse só questão... Nossa, como eu queria que fosse só questão de demônio. Colocava a mão lá. Nome de Jesus, sai. Pronto. Resolvido. Bom se fosse, não é. É claro que em alguns casos, gente, possessão demoníaca acontece para todos os pecados, em todas as áreas. Pode ser que o cara que tenha comportamento homossexual tenha demônios também. Mas não é por causa disso. Tá? Não é. É muito fácil e tem muita igreja aí querendo expulsar demônio, né, dos homossexuais. Tem até um caso de um que foi... Foi uma dessas igrejas assim, penteca. Colocava a mão lá, sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Nada de sair, né? Aí o cara se irritou tanto, falou assim: ah, só sai se me der um beijo. Da tiroco, crente. Então, gente, tem. É, a gente já falou da questão da moda, né? Gente, é, só para entender, questão dos termos, né? Homossexual, atração pela pessoa do mesmo sexo, bissexual, ambos. Os travestis são pessoas que se vestem, que gostam de se travestir, disfarçar com roupas do sexo oposto. E os transexuais são aqueles que não se aceitam no seu corpo, né? No seu gênero, que, por exemplo, o menino que nasceu do sexo masculino, que tem pênis, não se aceita no corpo, acha que deveria ser feminina, deveria ser mulher, vai lá e faz a cirurgia. E hoje o SUS banca tudo. Tem que comprovar algumas coisas, passar por atendimento psicológico, exames clínicos, tudo isso. Mas o SUS banca. É, eu quero passar um vídeo para vocês de um travesti. É, o nome dela, da travesti de guerra, é Renata. Renata, a gente conheceu ela quinta-feira. Ela tem 19 anos, está 2 anos como profissional do sexo. É, assumiu a vida dela, a vida homossexual com 16, e veio de uma família cristã. Ela não era daqui de Curitiba, é filha de pastor, de igreja tradicional, denominação tradicional, vida toda o pastor cuidando de todo mundo, esqueceu da família, e ela falou assim: eu não condeno os meus pais, eu não condeno a minha família, mas eles foram ausentes, e eles sabem disso. Então, e a vida toda dentro da igreja guardando para si, né, até uma hora que, na verdade, saiu do armário por causa de um escândalo, que se relacionou com um outro pastor. Esse pastor é casado, tem filho. Daí eu perguntei depois. E esse pastor virou homossexual também? Não, está na igreja, normal. Casado, com filho. Então, gente, na igreja está cheio disso. A maioria das pessoas homossexuais que a gente conversa, 70% é de família cristã, que conhece o evangelho, que sabe da palavra, mas que teve uma construção da sua sexualidade distorcida. E ele falando ali que está há 2 anos, mas não gosta da profissão, que se puder ter outra oportunidade, se conseguir um outro trabalho, ele sai, que ele não gosta, ele é exposto, é violência, contando de casos que caras que vão drogado, não tem dinheiro, daí espancam. Gente que gosta, né, de um sexo mais picante, que acaba colocando faca, essas coisas. Então, toda a exposição. E aí eu perguntei, né, quanto que você tira mais ou menos por dia, por mês? Aí, R$50... mais ou menos uma hora, e por mês, essa é uma travesti de elitezinha, né? Cobra um pouquinho mais. E que mais? 5 mil mais ou menos por mês. Eu falei, nossa, bastante, né? Daí ela, mas como vem fácil, vai fácil. Não dá para nada. Então, a ver que não gosta dessa vida, não quer sair, pretende sair. Perguntamos se ela frequenta igreja, ela diz que ainda acredita muito em Deus, que não frequenta, frequenta esporadicamente, mas até mesmo por causa da questão de não ser aceito, tudo que não vai mais, né? Então, todo preconceito, é o que a gente fala, todo preconceito, não acha emprego, vai se prostituir. Normalmente, quando o cara se assume e quando ele quer se travestir, quer, né, manter um corpo feminino, a família não aceita, a família normalmente rejeita. E o primeiro lugar, a primeira profissão é se travesti profissional de sexo, ir para a rua, né? E essa coisa de perigo, de sexo sujo, tudo isso também instiga, pela própria história, pela própria vivência. Então acaba instigando eles e atrai também. Não é só também a questão, né, da profissão, de que não acha, mas é todo esse mundo. Dinheiro, né? 5 É um mil reais por dinheiro mês. bom, que ele normalmente em nenhum outro trabalho conseguiria. E o caso do transexual, que já é operado, como que a gente faz? Como que a igreja vai trabalhar? Não, só queria falar uma coisa da Renata lá, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, cara, que ele era filho de pastor, ele falou que ele era líder de jovens. Que ele trabalhava um monte da igreja, todo mundo, né, tudo o que acontecia dele, todo mundo falava, não, ele é filho do pastor, não sei o quê, não sei o quê, fala com ele e tal. Então existia uma pressão muito grande de cima desse cara. Né, e ele era novo, ele tinha 16 anos. Faz 2 anos que ele está em Curitiba que ele está nessa profissão. Né. E o interessante, assim, que ele diz que ele já sabia desde os 8 anos de idade. Então imagina, ele saiu de lá com 16, né? O cara sofreu quase 10 anos com a pressão da igreja em cima dele, que ele sabia que ele era gay, e ele não podia falar para ninguém. E como a Cassiana falou em relação a brincadeiras assim dentro da igreja, né? A gente é acostumado a brincar, né, e tal, tirar sarro, não sei o quê, mas é verdade, cara. Às vezes tem alguém aqui na Gólgota já faz 5 anos e é gay. E ninguém sabe. Entendeu? Então é complicado essa questão até da brincadeira. Então, né, a gente tem que tomar cuidado mesmo com isso, porque isso é bem sério, né? É isso aí que eu queria falar. Então, a ideia é a gente trabalhar no próximo sábado, falar mais sobre a questão da homossexualidade, e no segundo semestre a gente sabe se aprofundar mesmo, se aprofundar em histórias, em casos, entender como que funciona, como aconselhar, como ajudar, tá? Então, hoje é só para a gente começar a entender e instigar mais vocês do quão importante é trabalhar essas questões. Tá? Então, só vou fechar aqui a questão de causas. Ali eu coloquei aquela frase: sou diferente dos demais homens, então devo ser homossexual. Foi aquelas coisas que eu comentei anteriormente também, dos rótulos, né, do padrão que a sociedade fala. Tem um menino que eu acompanho, ele até deu um depoimento. Hoje ele está super bem, graças a Deus, passou por um processo. Eu acompanho ele desde, acho que foi no final de 2005. Daí ele foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, tudo. E a questão dele, ele cresceu num ambiente familiar em que o pai era extremamente ausente, o pai era um bêbado que vivia longe, vivia fora, nunca estava perto. Foi criado junto com a mãe e uma renca de prima junto. Então aprendeu um comportamento feminino, né? Como ser mulher, e não como um comportamento, não como a paternidade ali, um cara do lado para mostrar para ele como era ser homem, como era ser do gênero masculino. E esse tanto o ambiente quanto a questão dos rótulos influenciou muito a construção da homossexualidade na vida dele. Então ele cresceu, né, com a ausência do pai, cheio de mulher em volta e rotulado por todo mundo. Que era sentimental demais, chorava, não gostava de futebol, lia muito. Então ele era o gayzinho. Então, assim, gente, são casos e casos. A gente não pode falar que isso aqui é regra, tá? Mas por isso que não é só questão da homossexualidade, mas de tantas outras coisas, né? O pai ausente ali acarreta em um monte de deficiência, de problema na nossa vida, no nosso futuro. Existem muitos que erotizam isso, né? A gente fala que precisava do carinho, do abraço, do amor do pai, né, que sempre foi ausente. quando cresceu, teve um abraço de um outro homem, erotizou, porque era o que ele queria na infância. Essas pessoas acabam erotizando essa ausência da paternidade. Então, o ambiente familiar, os relacionamentos, a questão do abuso, foi tocado por um homem na infância. Aquele sentimento, apesar de violento, foi gostoso. Erotiza também. A questão da cultura, da escola, da igreja, sociedade, rótulos e padrões pré-determinados que eu falei. Então, são algumas questões que podem fazer com que a construção da sexualidade do cara seja distorcida. Né? Não seja a natural, aquilo que Deus quer para a gente. Porque ele cresceu nisso. Ele aprendeu a agir daquele jeito. Ele aprendeu a ser aquilo. Então, a gente não pode julgar. A gente não pode falar porque a gente não sabe a história. O passado da pessoa, por que ela se tornou assim. Não só a questão do homossexual, como ela falou, do compulsivo, do pedófilo. Todos eles têm uma história muito forte. Né? Tem uma questão por trás, né? Que realmente fez com que ele desenvolvesse a sexualidade dele daquela forma. Então, é um pouquinho para a gente entender, e daí eu quero trazer na próxima alguns casos para vocês entenderem, caso a caso, como que acontece essa questão da construção da homossexualidade. Tá bom? E é engraçado essa questão de erotizar, que eles fazem isso mesmo. Eu queria ser másculo, eu queria ser forte, eu queria ser alto, eu queria ser aquilo. Então, eu olho isso no cara e eu quero isso para mim. É isso que eu quero. E erotizo. O Diogo é um dos padrões que é verdade, gente. Ele, onde a gente vai, sempre tem um homossexual olhando para ele. Porque ele tem um padrão, normalmente, que os caras procuram. Né? Alto, forte. Aquilo que eles acham que eles gostariam de ter, às vezes... Normalmente, eles procuram, né, o que eles não têm, o que eles gostariam de ser, e erotizam. Beleza? Outro dia a gente fala de outros casos. Vamos orar? Amanhã a gente vai, eu vou estar também falando sobre essa questão da sexualidade. Queria que vocês orassem por mim. Não é fácil falar sobre sexualidade, não é fácil falar sobre essa questão, né, dos direitos, da questão do direito homossexual, do comportamento da igreja. Então, assim, que Deus me dê sabedoria, que vocês estejam orando por isso também, para que a igreja abra a mente dela com relação à sexualidade, para que pessoas sejam restauradas. E não se esqueçam, gente, sempre olhem para a sexualidade de vocês. Amém?